Rio Grande do Sul, Brasil, Terceiro Mundo, Planeta Terra, tá na hora da verdade, é a raça vagabunda. Aí Patrício, Maurício e os Loki metidos. Se não quer escutar a verdade, tapa o ouvido. Patrícia mimada, é melhor apertar o pause. Porque em forma de rap chegou a hora da verdade pra você. Você que não dá valor pra vida que tem, que só vê felicidade nas notas de 100. Você que tem muito e ainda acha que tem pouco. Fútil, que só fala da vida dos outros. Cuidar da tua vida, vizinha intrometida. Esse povo fala muito e a metade é mentira. Tô revoltando a tua ira, pizza, me mantenho, tá cansado. Mas tem que agradecer por ter emprego. Mais de 1 milhão desempregado, com filho pra criar, que faria qualquer coisa pra tá no teu lugar. Mas você tá nem aí, reclama e fica brabo. Pensei que o ser humano era forte, mas é fraco. Espírito opaco, recheado de vazio. Os boy de férias na neve, ainda reclama do frio. Pelo menos tô aquecido, nos casacos tem abrigo. Na frente da lareira, cê nem lembra dos mendigos. Só na noite escura, em plena luz da lua. Sem teto, sem afeto, tomando chuva atrás de chuva. A vida é dura, na rua ninguém te ajuda, a verdade é nua e crua. Doença sem cura e você perfumado, descolado, com grana, todo arrumado. E ainda reclama, e bacana, cheio de fama, prata e Rolex. Porque ao invés de reclamar, você não agradece. Tá muito ocupado, né? Visando as mulher, polando erva com a serva, pisando os Nike, é que é da rolé, né? Tranquilão, então vai. Mas antes de sair de casa, dá um beijo no seu pai e na sua mãe, diz te amo e obrigado. Faz tempo que tu não diz isso, mal agradecido do caralho. Não doa um centavo, não ajuda um amigo, financia o tráfico, ainda acha isso bonito. Mas que mundo esquisito é o que vivemos, onde o único animal racional não tem sentimentos. Vai vendo, negam alimento para o próximo, aqui ninguém é dócil. São tudo negócios, as virtudes caíram no esquecimento. Não existe mais exemplo, já morreu há muito tempo. Mulheres traindo os seus homens na balada, seus homens no bar se afundando na garrafa, enquanto em casa os seus filhos dormem. Aí Brasil, puta que pariu, cadê a ordem? Cadê o progresso? Cadê os grandes homens do país onde a cópia é mais importante do que a fome? Game over no jogo, game over pro povo. Infelizmente game over pra nós todos. Na terra dos bobos, vários de ser lobos. Mas quem se acha malandro, na verdade é tolo. Na busca do ouro, só encontra o lodo. E qualquer bobagem, valentão já sai no soco. Brigas de torcida em plena avenida. Mataram teu filho, destruíram tua família. Puta hipocrisia, tristeza no olhar. Viciado teve recaída, não vai mais voltar. É a tal da cocaína vindo te buscar, e a tua mãe sozinha não para de chorar. E no funk ostentação, para esquecer padrão. Enquanto o pivete se foca na oração, só pede por um leite, um pedaço de pão, pra dividir com os irmãos na hora da refeição. Aqui mundo cão, injusto e desigual, onde a vitória é jão. Vai pro lado do mal, e os mimados ainda reclamam que não tem carro pra andar, enquanto os paralíticos rezam pra caminhar. Ah, que porra é essa? É de indignar, bota a mão na consciência. Para pra pensar, não sou ninguém pra julgar, eu não sou júri. Mas se o Papa não aprova o casamento gay, só pode tá com ciúmes. Aumenta o volume pra entrar nos teus ouvidos, que a vida é muito frágil pra ficar de egoísmo, que no fim somos iguais. Todos filhos de Deus, aí madame, o teu sangue é da mesma cor que o meu. Um salve pro Senhor, com muito louvor, que as nossas dores amenizam. Eu peço mais amor, por favor, porque as pessoas boas merecem. E as ruins precisam. Mas sem chorar, mas sem sofrer, mas sem chorar.